Cheiro 26, página 252. O pai podia não falar da prisão, mas pelo menos contar o dia em que o libertaram. Mas nem isso. Quando o tio Zé passou por aqui, antes de ir para a terra, contou-nos que eles tinham soltado o pai por terem apanhado o carniceiro do Grafanil. O pai estava presente, mas nem assim disse uma palavra. O tio Zé até se demorou em detalhes. O carniceiro do Grafanil tinha sido apanhado a beber cerveja numa casa na Maianga e, quando se viu cercado, deu um tiro na cabeça. O tio Zé levou a mão à nuca, fez de conta que disparava. Pum! Acabou-se. O pai queria fumar, mas tinha as mãos tão suadas que não conseguia acender o isqueiro Ronson Varaflame. A mãe desviou o assunto, mas mesmo assim o tio Zé continuou a falar de lá, de como tinha sido obrigado a desistir de ajudar o povo oprimido durante 5 séculos. É a guerra mais sangrenta que se pode imaginar, e não vai terminar tão cedo. O tio Zé também falou da dificuldade de ter arranjado um voo para cá, depois de a ponta aérea ter acabado. Falou disso e da mulata que veio com ele. De vez em quando, parecia que o pai ia começar a falar, mas nunca disse nada. Não sabemos sequer se o pai veio de avião. Às vezes, penso que a mãe sabe, que o pai não pode guardar um segredo tão grande. Não falamos do que aconteceu ao pai, mas é como se isso sugasse todas as conversas. Todas as conversas e todos os silêncios. O Lee andava sempre a ler nas revistas coisas sobre os buracos negros, buracos que são como estrelas ao contrário, e que em vez de darem luz, engolem tudo o que está à sua volta, até a própria luz. A prisão do pai faz a mesma coisa. Nem sequer é um assunto como a doença da mãe, porque na doença da mãe não havia culpados. Ou havia, mas quando Deus ou os demónios nos fazem mal, é outra coisa. Na prisão do pai há culpados iguais a nós, ou quase iguais a nós, e podemos fazê-los sentir o que nós sentimos. Talvez o tio Zé tenha razão e a guerra não vá acabar nunca. Mas, de resto, não se pode confiar no tio Zé. Não se pode confiar no que o tio Zé diz sobre a prisão do pai, nem sobre a morte do carniceiro do Grafanil, nem sobre as cartas que diz que nos escreveu e que nunca cá chegaram, nem sobre os esforços que diz ter feito com o Nhanhé para que eles libertassem o pai. Nem sequer se pode confiar que a mulata Mena é uma noiva a sério. Apesar de o tio Zé ter apresentado, esta é a Mena, a minha noiva, e ter passado o tempo todo de mão dada com ela. Se se pudesse confiar no tio Zé, o pai tinha-o convidado para ser sócio da fábrica de blocos de cimento. Mas mesmo com o tio Zé a dizer que se arranjasse o que fazer por cá, preferia ficar na capital a ir enfiar-se na terra, o pai não disse nada. E não foi fácil o pai arranjar os sócios que o Iarn exigia para emprestar dinheiro. O pai ia para a sala de convívio com a conversa do cimento e do futuro da metrópole, mas havia sempre quem duvidasse. Especialmente os mais velhos, os que já não podem pedir empréstimos e os que nunca arranjarão emprego, como o Pacaça. Se não se construiu cá nada em tantos anos, quem lhe garante que se vai construir agora? Ainda por cima neste país, onde já não se sabe quem manda e onde todos podem roubar à vontade. É só pegar num jornal. O Bochechas, como primeiro-ministro, ainda vende o país como nos vendeu a nós. Se vender, também não se perde muito. O que havia de valor já foi e não volta mais. O Pacaça ainda fala todos os dias contra o Mário Soares, o Rosa Coutinho, o Almeida Santos e os outros que nos traíram e venderam. E ainda usa todos os dias o fumo pelo fim do império. Também ainda continua à espera da carta que há de chegar da África do Sul. A carta em que o filho lhe diz para ir ter com ele. Só que a carta nunca chega. O Pacaça vai todos os dias à recepção. Já nem tem coragem de fazer a pergunta. O senhor Teixeira logo que o vê, não chegou nada. O Pacaça volta ao Mário Soares, ao Rosa Coutinho, ao Almeida Santos, ao Otelo e aos do MFA, a corja de traidores que nos vendeu. Mas já quase ninguém lhe liga. Toda a gente sabe que mais dia menos dia O Yarn vai fechar os hotéis. E quando não se tem casa nem comida, não há traidor que não perca a importância. O que lá vai, lá vai. Até a Dona Flor, do 519, que jurava que não havia de morrer sem cuspir na cara de Rosa Coutinho, agora diz, o que lá vai, lá vai. Ao princípio, o Sr. Miguel concordava com os que diziam que uma fábrica de blocos de cimento era uma boa ideia, mas que tinha muito risco, muito trabalho e, acima de tudo, muitos juros para pagar. O Sr. Miguel perguntava ao pai, e se você está errado, homem? E o pai respondia, agora já não há África. A galinha dos ovos de ouro acabou. Os de cá não podem continuar parados. Tem de se fazer alguma coisa. Ou fazemos alguma coisa ou deitamos ao mar, que sempre se morre mais depressa afogado do que de fome. Nisso tem razão, dizia o Sr. Miguel. Mas logo voltava à ideia de conseguir uma licença para um carro de praça. É um bocado perigoso, com os bandidos que para aí andam. Mas, tirando isso, é uma vida sem chatices. Não há cá greves nem sindicatos. Até os comunistas chamam um táxi quando precisam. É um negócio que não ofende ninguém. Mas a licença nunca mais saía. Eram papéis atrás de papéis, pedidos atrás de pedidos. Um dia o Sr. Miguel decidiu-se. Que seja como você diz, que o futuro passe pelo cimento. O pai ficou tão contente que até me disse para ir com eles beber uma cerveja ao bar. Depois foi chamar a mãe e a minha irmã. Ainda me lembro do pai, para o Vítor, que continua a andar sempre trombas. Homem, tem à sua frente os futuros reis dos blocos de cimento. Até o Vítor teve de se rir, porque toda a gente que estava no bar se riu. A Dona Maria disse, até parece que alguém faz anos. E o pai, que é possível tornar a nascer, isso é. E logo depois, se um dia quiser construir uma casa, já sabe onde ir buscar o cimento. Para os retornados, faz-se preço especial para ajudar. Leva só o dobro do que se leva aos de cá. Todos se riram mais uma vez. O juiz foi ao quarto buscar a garrafa de whisky e o Sr. Acácio fez o mesmo. Estivemos no bar até de madrugada a contar anedotas e a falar da fábrica dos blocos de cimento e de outros negócios. Nem todos os dias no hotel foram maus. Também aconteceram coisas boas, como esse serão no bar. Depois de ter bebido uns whiskies, o pai cantou para a mãe. Você bem sabe que eu não me prometi mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. A mãe chamou-lhe meu amor. Nesse serão, o pai levou a mãe ao colo para o elevador, como as vizinhas da casa antiga diziam que o pai a tinha levado no dia em que a mãe foi a noiva que chegou no Vera Cruz. Ninguém no hotel sabe da prisão do pai. Fala-se de tudo, mas, na verdade, ninguém sabe grande coisa acerca de ninguém. Assim como não sabem que o whisky preferido do pai é o Ye Monks. Também não sabem que o pai tem o corpo todo marcado. Mesmo no verão, o pai andou sempre com camisas de manga comprida. E por isso ninguém sabe que quando o pai disse aquilo tornar a nascer, estava a falar a sério. Com aquelas marcas no corpo, o pai tem de ter tornado a nascer. Caso contrário, não conseguia pensar na fábrica dos blocos de cimento, nem na casa grande que ainda havemos de ter. Mas por enquanto serve esta. Por enquanto serve um quarto e uma sala, com as janelas coladas ao teto. Chateia-me ter de dormir na sala com a minha irmã. Ainda por cima agora que a minha irmã está sempre a falar do namorado, a escrever cartas ao namorado. As raparigas conseguem ser mais enjoativas que eu sei lá. Não foi fácil ao pai e ao Sr. Miguel encontrarem os sócios que faltavam. Ninguém queria ficar devedor de tanto dinheiro. Nem ninguém queria ter tanto trabalho pela frente. Que é uma boa ideia, é. Mas não se esqueçam que esta terra não é generosa como a de lá, diziam. Mas a mãe tem razão. O pai fala melhor do que um doutor. E um a um conseguiu convencer os 5 sócios. Eu sei que esta terra não é abençoada como as de lá. Eu sei que esta terra pede-nos suor, lágrimas e sangue. E em troca dá-nos um pedaço de pão duro. Mas também sei que numa coisa esta terra não é diferente de nenhuma outra, nem mesmo das mais abençoadas. Esta terra não rejeita o que lhe põe em cima. Isso também sei. E é por isso que vos digo que o futuro passa pelo que se vai pôr em cima desta terra. Casas, estradas, hospitais, escolas. É quase impossível não ficar entusiasmado ao ouvir o pai falar com tanta certeza. E foi assim que o pai conseguiu arranjar os 5 sócios para a fábrica de cimento. E foi assim que o pai e os sócios se tornaram devedores de 7.900 contos, fora os juros, que ainda nem se sabe quanto será, porque o dinheiro fica mais caro todos os dias. Devia descer para fazer a mala, mas tenho tempo. Esta é a última vez que posso ficar a pensar nas minhas coisas. Desta vez é fácil fazer a mala. Não há nada para escolher. A roupa que trouxe de lá deixou de me servir e já foi quase toda para o lixo. De qualquer maneira era fria e como os de cá não usam cores, parecemos uns palhaços. Não sou como minha irmã. Não tenho vergonha de ser retornado, mas também não gosto de ser um palhaço. Desta vez é fácil fazer a mala. É só guardar as 2 ou 3 camisolas que me deram no sítio da roupa e já está. O vento podia acalmar um pouco para me deixar acender o cigarro. Estar aqui também é bom, porque posso fumar quando me apetece. Quando fizer 18 anos, vou pedir ao pai que me deixe fumar à frente dele. O pai sabe que já sou um homem e que um homem não se esconde para fumar. Se o pai não me considerasse um homem, não me contava coisas que não conta a mais ninguém, nem aos sócios. Sei que os do IARN vão comer-nos os olhos com os juros, só que não tenho escolha. O pai diz-me estas coisas, mas pede-me sempre, não digas a ninguém o que eu disse. É mais difícil trabalhar para pagar o que se acha injusto. Ninguém precisa de saber que vai ser assim. Nunca disse uma palavra a ninguém. Pertencemos ao mesmo clube. E os membros do mesmo clube não se atraiçoam, nem se zangam. O pai tinha razões para se zangar comigo e nunca mais confiar em mim. Se eu não tivesse desmaiado, talvez eles não o tivessem levado. Tinha razões para estar zangado comigo, mas não está. Se calhar nem preciso esperar até aos 18 anos para lhe pedir autorização para fumar à frente dele. O Maurita e o Paulo fumam à frente do Sr. Acácio e não há problema nenhum. Acho que posso pedir antes, porque há coisas em que o pai está diferente e não é só nas marcas do corpo. Quando lhe contei que chumbei por faltas, pensei que o pai ia tirar o cinto e dar-me uma tareia. Estávamos sozinhos no quarto, o pai a estudar os papéis do empréstimo do IARN e eu deitado na cama a ler o Homem-Aranha que o porteiro Kane me tinha emprestado. Então, rapaz, tens alguma coisa para me dizer? Perguntou-me o pai. Não sei se já andava desconfiado. Estávamos sozinhos. Era uma boa altura para contar de chumbo. Se o pai me batesse, ninguém veria. Não me custa assim tanto apanhar do pai, mas custa-me que alguém me veja apanhar. Chumbei por faltas, disse. Já foi antes do carnaval. Falsifiquei a assinatura da mãe, para que ninguém descobrisse. E tenho fingido que vou para o liceu. Mas fico por aí às voltas, à espera que o tempo passe. Disse tudo de seguida. Só me calei porque o pai pousou os papéis do empréstimo do IARN. Pensei que ia tirar o cinto para me bater, mas o pai nem sequer levantou a voz. Era a única obrigação que tinhas e não foste capaz de a cumprir. Disse, com um desapontamento tão grande que me doeu mais do que o cinto. Tentei desculpar-me. Algumas professoras nem os nossos nomes sabiam. O frio enregelava-me as mãos e não me deixava escrever. As professoras puseram-nos na fila mais afastada da janela. A mãe estava pior das crises. Dei todas as desculpas, pensando que o pai compreenderia pelo menos uma. Claro que não disse que preferia ir para as Rochas com a Teresa Bartolomeu. E que mais tarde preferia ir ter com a Silvana à casa, que tem o cimento à mostra. Nem disse que me deitava com a Silvana na cama, como se isso não tivesse mal nenhum. O pai olhava para mim sem dizer uma palavra. E eu julguei que eles o tinham matado, e que tinha de ir trabalhar para tomar conta da mãe e da Miluxa. Se fosse assim, tanto fazia um ano a mais ou a menos. O pai continuou sem tirar o cinto e sem levantar a voz. E quando disse: "Tens tempo. Um chumbo de um ano não é nada que não possa remediar-se." Eu percebi que o pai tinha aprendido que o medo não é o que mais nos obriga a fazer, seja o que for. E não foi preciso mais nada para ambos termos a certeza que ia ser como o pai dizia. Para o ano, fazes como a tua irmã, que tirou boas notas e vai para a universidade.